Tchuca! Vou te pegar! Colado no meu corpinho. E o resto, tigrão? Eu só faço no escurinho. Não tenha medo, eu realizo seu desejo. Na hora do amor, pode vir, mas vem sem medo assim. Não tenha medo, eu realizo seu desejo. Na hora do amor, pode vir, mas vem sem medo assim. Para, apaga tudo. Tchuca! Vou te pegar, Tchuca. Não tenha medo. Sente a pressão. Vou te pegar, Tchuca!